Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah e que a paz de Deus Allah seja o nosso amado profeta e mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, seguidores e companheiros até o dia do juízo final. Bom, irmãos, na aula de hoje, inshallah, a gente vai falar sobre a batalha de Uhud, uma batalha que ocorreu após a batalha de Badr. Essa batalha, nossa, tá um barulho, tá um barulhão, eu não sei quem é que tá com o som, mas segue dando barulhinho. Como eu tava falando, a gente vai falar sobre a batalha de Uhud. Essa batalha, ela aconteceu no sábado, no sétimo dia do mês de Shawwal, no terceiro ano da Hégira, né? Essa batalha ocorreu após a batalha de Badr. E o motivo principal por essa ocorrer essa batalha é que Quraysh estava decidido a vingar a morte daqueles que morreram na batalha de Badr. Ou seja, queria vingar com a batalha de Uhud, a batalha de Badr. Só que na verdade, o principal motivo dessa batalha foi que Quraysh começou a descobrir que a liderança, que a sua liderança estava em perigo. Que o poder dos muçulmanos aumentava continuamente. Então, mais e mais tribos começavam a escutar o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que significa que ele estava a ponto de ser líder da Península Arábica. Por outro lado, Quraysh começou a se preocupar também pelo seu comércio e pelos seus interesses. E tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam desejava era somente poder se comunicar com as pessoas e passar a mensagem. Mas Quraysh negava-se a deixar ele atuar com liberdade. Devido aos seus interesses comerciais, pois seus interesses comerciais estavam diretamente ligados aos ídolos, coisa que, se a mensagem do profeta se expandisse, acabaria com os interesses comerciais de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a tribo de Quraysh no Corão dizendo: porventura desdenhais esta mensagem e fizestes disso o vosso sustento para que pudesses desmentir? Então, dessa vez, com um pretexto de uma revanche, por causa da derrota da Batalha de Badr, Quraysh empreendeu sua luta. Para essa luta, para essa batalha, Quraysh mobilizou 3 mil soldados. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou sabendo dessa notícia, ficou sabendo que Quraysh queria organizar um exército de 3 mil soldados. Através do quê? Graças à inteligência islâmica. Lembra daqueles dois sahaba que ele colocou no meio do caminho entre Mecca e Medina? Para trazer toda e qualquer informação de Quraysh, esses dois sahabas eram Talha e Sa'id ibn Zayd. Então, esses dois sahabas, eles trouxeram informação até o profeta sallallahu alaihi wasallam de que Quraysh estava preparando um exército de 3 mil soldados. Acontece que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve um sonho. Teve uma visão no sonho. Ele sonhou que ele estava vestindo um forte escudo e que a sua espada estava quebrada na ponta. E que algumas vacas estavam sendo sacrificadas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam interpretou essa visão como sendo o escudo representava Maria. A espada quebrada na ponta de cima significava que um dos parentes do profeta sallallahu alaihi wasallam ia morrer. E as vacas sendo sacrificadas significava que alguns dos seus companheiros também iam morrer. Em outras palavras, o significado desse sonho era que o profeta sallallahu alaihi wasallam deveria se refugiar para essa batalha dentro de Medina e não sair para fora de Medina para fazer essa batalha, para lutar nessa batalha. Mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam decidiu que deveria reunir as pessoas, reunir os muçulmanos, o exército muçulmano, consultar eles, mesmo sabendo qual opção seria melhor. Ou seja, porque o Islã dá muito valor à opinião da maioria. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo tendo o sonho, e mesmo sabendo que o melhor é ficar dentro de Marina, juntou todos os companheiros e fez uma votação para ver quem queria ficar dentro de Marina e quem queria sair para fora de Marina para essa batalha. Irmãos, estão me escutando bem? Não tá voltando a minha voz? Tá ok. Então, o que aconteceu? O profeta sallallahu alaihi wasallam juntou o sahaba e começou a fazer a consulta. A consulta era se deveriam lutar dentro de Marina ou lutar fora de Marina. Os jovens de Marina, os jovens Sahaba, optaram em lutar contra o inimigo fora de Marina. Já os mais velhos preferiram permanecer em Marina. E isso foi apoiado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, que tinha tido aquele sonho. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para o grupo: nós permanecemos em Madina e lutaremos daqui. Assim, os homens irão lutar nas ruas e as mulheres irão lutar nos limites de suas casas. Ou seja, inclusive na batalha, o profeta sallallahu alaihi wasallam não se esqueceu do papel das mulheres. Né? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam não impôs a sua opinião, só disse o que ele achava que era melhor. Mesmo que o sonho dele fosse verídico, ele não contou isso para o Sahaba. Não contou do seu sonho para o Sahaba, porque se tivesse contado para o Sahaba, todos os Sahaba teriam a mesma opinião que ele. Então ele deixou para que todos os Sahaba votassem conforme a sua livre opinião. E a maioria dos companheiros concordou que deveriam enfrentar o inimigo fora da cidade. E o profeta, mesmo não concordando com a opinião, se conformou com a opinião da maioria. Então o profeta se preparou para a guerra, e enquanto ele estava se preparando para a guerra, alguns dos companheiros disse para o profeta: parece que você não está satisfeito com a nossa decisão. Se tu quiseres, nós podemos mudar a nossa opinião para te satisfazer. Então o profeta ficou bravo com esse sahaba e disse: nenhum profeta, depois de vestir a sua vestimenta de guerra, tira até que Allah julgue entre ele e os incrédulos. Quando decidires, coloque a confiança em Allah. Então, aqui, até agora, nós vimos o valor da consulta mútua entre os muçulmanos. O valor da democracia, da voz do povo. O que, que os sahaba queriam? Queriam lutar fora de Madina. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, que era o líder, que era o profeta, que era o mensageiro de Allah, queria que fosse dentro de Madina. Mas a opinião dele não foi imposta acima das opiniões da maioria. Então, a maioria decidiu que deveriam sair e eles resolveram sair. Mas essa opinião majoritária era dos jovens. Os mais velhos queriam ficar em Madina. Então, 1.000 muçulmanos saíram ao encontro do exército de Quraysh. 1.000 muçulmanos. O exército muçulmano constava de 1.000 muçulmanos. Foram a caminho de Uhud. No caminho de Uhud, o que aconteceu? Abdullah ibn Ubay era o chefe dos hipócritas de Madina. Abdullah ibn Ubay. O que ele fez? Ele se retirou do exército muçulmano, depois de sair junto com o exército, se retirou do exército junto com 300 soldados, expressando sua raiva porque o profeta havia acatado a opinião dos jovens e não dos mais velhos. Então, o que aconteceu? Abdullah ibn Ubay, que era o chefe dos hipócritas, voltou com 300 soldados. Voltou com 1/3 do exército muçulmano. Desistiram de lutar. Então, quando esse homem saiu da batalha, ele fez isso para quê? Já que ele era dos hipócritas, ele queria balançar os muçulmanos. Demorou a lidar os muçulmanos para que os muçulmanos ficassem com medo de continuar. Porque agora eram 700, não eram mais 1.000. O que aconteceu? Abdullah ibn Ubay, junto com 300 soldados, saíram. Voltaram para Medina. Desistiram de ir lutar. E então os muçulmanos, os outros 700, balançaram. Começaram a perder confiança em si mesmo. Então Allah subhanahu wa ta'ala tranquilizou o exército muçulmano, revelando o seguinte versículo: e de quando dois grupos dos teus pensaram em acovardar-se, apesar de ser Allah o seu protetor, que a Allah se encomende em os fiéis. Então quando foi revelado esse versículo, o exército muçulmano ficou firme. Agora o exército muçulmano tinha 700 soldados. Então, que esses 700 soldados, juntamente com o profeta sallallahu alaihi wasallam, se dirigiram até a região da montanha de Uhud. A montanha de Uhud é uma das montanhas do paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse com relação a essa montanha: essa é a montanha que nos ama e é amada por nós. Ela nos ama porque conhece quantos muçulmanos foram sacrificados em cima dela. E nós amamos elas, a montanha de Uhud, porque ela protegeu os muçulmanos no dia de Uhud. Aqui eu vou passar para vocês um site onde tem a foto da montanha de Uhud, para vocês terem uma noção. passei ali para vocês. Então, um dia o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava parado em cima da montanha de Uhud, junto com Umar, Uthman e Abu Bakr. Quando ele estava em cima da montanha, o que aconteceu? A montanha começou a tremer. Começou a tremer, não era um terremoto, começou a tremer pela posição daqueles que estavam em cima dela. Começaram a tremer pela posição daqueles que estavam acima dela. O profeta, Abu Bakr, Umar e Uthman. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: fique firme, Uhud. Agora tem sobre ti um profeta, um homem fiel e dois mártires. Então a montanha se acalmou. Então, dessa forma, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava dando as boas novas de que Umar e Uthman morreriam martirizados. Subhanallah. Voltando para a batalha, o exército de Quraysh chegou à região de Uhud. Veio através das montanhas mais afastadas de Medina. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam se encontrou com eles diretamente no campo de batalha. Porque Medina está rodeada de montanhas e não tinha outra entrada não ser essa. O plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a estratégia militar do profeta sallallahu alaihi wa sallam, era forçar o exército de Quraysh a se encontrar com o exército muçulmano cara a cara, ou seja, encontrar de frente, não deixar com que o exército de Quraysh rodeasse o exército muçulmano e pegasse eles por trás da montanha. Então o plano era proteger a ala esquerda, fazendo com que o exército parasse numa linha reta entre o monte Rumã, que é perto da montanha de Uhud, e a montanha de Uhud. Ou seja, foi um exército, uma linha reta. E do outro lado, do ala direita, era protegida com 50 companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que eram conduzidos por Abdullah ibn Jubayr, que estavam acima desse monte Rumã, acima do monte Rumã, para que o inimigo não conseguisse invadir essa montanha, esse monte, e pegar o exército muçulmano pela parte posterior. Então, quanto a Quraysh, a ala esquerda de Quraysh está formada por 700 soldados, conduzidos por Ikrima ibn Abu Jahl, e na direita, constituída de 200 cavaleiros, conduzidos por Khalid ibn Walid, e a ala média estava formada por 2 mil soldados, conduzidos por Abu Sufyan. O exército de Quraysh era 3 vezes superior ao exército muçulmano, 3 vezes maior. Então, Abu Sufyan, quem tinha planejado? Planejou exatamente o que o professor Alessandro não tinha pensado que deviam planejar. Planejaram rodear os muçulmanos pela parte posterior da montanha e pegar o exército muçulmano por trás. Mas o plano fracassou devido ao plano inatacável do professor Alessandro, que tinha colocado proteção na ala esquerda, um exército formado em fileiras, e na direita, com 50 sahabas que estavam acima do monte. Então, a ala direita dos kufar, dos incrédulos, era conduzido por Khalid ibn Walid e tinha 300 cavaleiros. Esses 300 cavaleiros, toda vez que eles tentavam se aproximar, os sahabas, 50 sahabas que estavam acima daquele monte, atacavam eles com flechas. E assim obrigavam a Khalid ibn Walid e os 300 cavaleiros a ficarem exatamente no lugar onde eles estavam, sem poder se mexer. Então, e a única forma que Ikrimah ibn Abu Jahl, que era o que estava na ala esquerda, podia fazer, era circundar todo o monte Uhud, toda a montanha de Uhud. Só que para circundar toda a montanha de Uhud, precisaria de 23 km de distância. Ele precisaria alcançar essa distância de 23 km para circundar toda a montanha, até ele chegar até os montanhas, a batalha já teria acabado. Então, aconteceu exatamente como o Prato Celular não tinha planejado. O exército dos incrédulos teve que encontrar-se com o exército muçulmano cara a cara, não podendo fazer retorno pelas montanhas. O sahaba que ia segurar a bandeira do exército muçulmano era Mus'ab ibn Umair. E o comandante de operações muçulmano é Hamza ibn Abu Talib. Hamza era o tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele tinha dois ajudantes. Quem eram os ajudantes? Ali ibn Abu Talib e Zubayr ibn Awam, dois companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. No exército de Quraysh, quem segurava a bandeira era uma família inteira, a família de Abd al-Dar era constituída por 9 membros, uma família de 9 membros. E esses 9 membros aqui iam segurar a bandeira. Se um caísse, o outro ia pegar. Se outro caísse, o outro ia pegar. E a bandeira dos muçulmanos era só segurada por Mus'ab ibn Umair. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, antes de iniciar a batalha, deu algumas instruções para os 50 sahabas que ficaram acima do monte Rumé. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para aqueles 50 sahabas? Disse, se vocês nos verem triunfantes, ou seja, se vocês verem que a gente ganhou e que estamos coletando os espólios de guerra, não nos sigam. E se vocês nos virem derrotados, mortos, e os passarinhos comendo acima das nossas cabeças, não tentem me ajudar. Permaneçam onde vocês estão. Não importa o que ocorra. Ou seja, por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha dado essa ordem para eles? Porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia que o único ponto débil, o único ponto pelo qual o exército de Quraysh poderia circundar o exército do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e conquistá-lo, era através dessa montanha. Se os sahabas descessem dela, o exército dos incrédulos poderia chegar até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até o campo de batalha e queria levantar o ânimo dos muçulmanos. O que ele fez? O profeta sallallahu alaihi wa sallam parou na frente do exército muçulmano e levantou a sua espada e disse, quem quer lutar com a minha espada? Então todos os sahabas começaram a levantar a mão, eu quero, ó profeta de Allah, eu quero. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, quem lutará com ela com o valor que ela merece? Então perguntaram para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e qual é o valor que ela merece, ó mensageiro de Allah? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, que golpeie a cabeça dos infiéis com ela. Então, observe como o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao mesmo tempo que era carinhoso, era sério e determinado nos tempos de guerra. Então, um dos sahabas chamado Abu Dujana levantou e disse, eu posso lutar com o valor que ela merece. Então, Abu Dujana tinha um lenço vermelho que quando ele arava em volta da sua cabeça, as pessoas sabiam que ele ia lutar até a morte. Então, Abu Dujana pegou esse lenço vermelho, atou em volta de sua cabeça e pegou a espada do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Outro companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam chamado Az-Zubayr ibn Awam conta que seguiu Abu Dujana durante a batalha e viu que Abu Dujana golpeava os infiéis fortemente, até que de repente veio um cavaleiro mascarado do exército do incrédulo que ia atacar Abu Dujana. Então Abu Dujana foi atacar esse cavaleiro, só que esse cavaleiro descobriu o rosto dele. E Abu Dujana viu que esse cavaleiro, na verdade, era uma mulher que estava cobrindo seu rosto. Então Abu Dujana se negou a golpear essa mulher com a espada do profeta sallallahu alaihi wa sallam, porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam nunca chegou a golpear uma mulher com sua espada. Então Abu Dujana, de fato, ia dar o devido valor à espada do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, Hamza ibn Abu Talib, filho do profeta sallallahu alaihi wa sallam, conhecido como Asd al-Islam, ou seja, Leão do Islam, parou no centro da batalha, no centro do campo da batalha, e começou a andar no meio do exército com grandeza, de forma inibida, se exibindo perante os incrédulos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu isso, disse, Allah odeia esses andares, exceto nessa situação. Nessa situação pode se exibir, para os incrédulos pode se exibir. Então, Hamza ibn Abu Talib se exibia para o exército incrédulo. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam levantou a moral do exército muçulmano e o exército muçulmano começou a se mover. Começada a batalha, Hamza, radiallahu anhu, filho do profeta sallallahu alaihi wa sallam, começou a fazer algo muito estranho. Com total coragem, o que o Hamza fazia? Entrava desde o início do exército do Quraysh, ia até o final e voltava. Entrava e saía pelo exército dos incrédulos, combatendo com total força e coragem. Entrava pelo meio do exército e voltava. Entrava pelo meio do exército e voltava. Ali, radiallahu anhu, viu que Hamza estava fazendo isso, foi lá e foi junto com Hamza. Resolveu também entrar no meio do exército incrédulo, combater até o final e voltar de trás para frente. E depois, Zubair, quando viu que Ali e Hamza estavam fazendo isso, se juntou a eles fazendo isso também. Entrava de início do exército e voltava, ia até o final e voltava. Então, os três mais fortes dos Sahabas estavam no meio do exército incrédulo, combatendo com total firmeza e força. Então, Hamza, quando viu que o exército de Quraysh começou a tremer por causa disso, decidiu que deveria matar aquele que estava segurando a bandeira. Porque assim, se matasse aquele que estava segurando a bandeira, logo, logo acabaria a batalha com a vitória dos muçulmanos. Então, Hamza se dirigiu até o incrédulo que estava segurando a bandeira do exército dos Quraysh e matou o primeiro. Quando matou ele, o segundo pegou a bandeira, o segundo da família dele. Então ele lá e matou o segundo. Caiu a bandeira de novo. Outro pegou e levantou. Terceiro. Caiu a bandeira de novo e o outro foi lá e levantou. Depois da quarta vez que a bandeira tinha caído, Ali bin Abu Talib disse para Hamza: ó tio, deixa-me derrubar a bandeira desse também. Então a bandeira foi lá e caiu mais duas vezes através de Ali bin Abu Talib. Então veio Zubair bin Awam e disse: deixa-me também derrubar a bandeira deles. No final, 9 deles morreram. A bandeira dos incrédulos caiu 9 vezes. Ou seja, toda a bandeira dos incrédulos caía. A batalha já tinha acabado. Primeira meia hora da batalha já tinha acabado. Subhanallah. Observe como 700 combatentes triunfaram sobre 3 mil. Perceberam até onde vai a força da fé? Só que o que aconteceu? Houve uma manifesta vitória dos muçulmanos. O exército dos incrédulos percebeu que não tinha mais batalha, porque já tinham caído 9 vezes a bandeira deles. Então decidiram sair do campo de batalha, humilhados, porque a batalha já tinha acabado. O campo de batalha estava repleto de espólios para os muçulmanos, de armas, de espadas, repleto de espólios para os muçulmanos. E os muçulmanos começaram a gritar, já que o exército incrédulo já estava indo embora. O que aconteceu? Acontece que aqueles 50 que estavam em cima da montanha de Ruan, aqueles 50 que o profeta sallallahu alaihi disse para eles que não saíssem do lado de jeito nenhum, quando viram que a princípio a batalha tinha acabado, que os muçulmanos tinham ganhado, resolveram desobedecer a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam para descer e pegar parte dos espólios. Somente Abdullah ibn Jubair, que era o líder deles, mais dois arqueiros que se negaram a desobedecer a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Enquanto que 40 deles infringiam as ordens do profeta e desceram para pegar os espólios. Por causa disso, quebrou o exército muçulmano. Depois que esses 40 desceram, quebrou o exército muçulmano. Os muçulmanos, depois, como a gente vai ver agora, sofreram inúmeras perdas. Agora imaginem, se 40 pessoas infringiram as ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam e aconteceu todo esse dano aos muçulmanos, o que vai acontecer com toda uma desobedece a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam? Irmãos, a frase obedeça a Allah e ao mensageiro se repete no Corão mais de 30 vezes. E mesmo assim, muitos muçulmanos desobedecem as ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando os 40 sahaba desceram na montanha por causa dos espólios, Khalid ibn Walid, que era o líder da ala direita dos incrédulos, que tinha 300 cavaleiros, tinha pensado que ele também tinha chegado. Só que ele resolveu olhar para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu 40 sahabas descendo da Monte Rumã. E viu que os sahabas abandonaram suas posições. Então o que ele fez? Voltou para o campo de batalha e fez a volta do exército muçulmano pela parte posterior. Exatamente o que tinha planejado no início. E mandou matar os 10 que tinham ficado acima da montanha. Os 10 morreram. Então a Khalid ibn Walid viu em cima do Monte Rumã e começou a gritar voz alta: glorificado seja Rubel. Rubel era um dos ídolos de Quraysh. De modo que Abu Sufyan, que é o que estava liderando a parte, a ala média do exército incrédulo, ouvisse o chamado dele e se desse conta que era para voltar para o campo de batalha. Então a moral de Quraysh começou a levantar, enquanto a dos muçulmanos começou a diminuir. O exército incrédulo fez a volta da montanha de Rumã, e atacaram os muçulmanos por trás. Começaram a atacar cruelmente os muçulmanos. Então veio um homem chamado Abdullah ibn Ramia, do exército de Quraysh. Esse homem, Abdullah ibn Ramia, odiava muito os muçulmanos. E ele saiu para combater com um só objetivo. O objetivo dele era matar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O que ele fez? Encontrou Mus'ab ibn Umair, que estava segurando a bandeira, e ele achou que Mus'ab era o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então foi até Mus'ab e copiou o braço direito de Mus'ab. Cortou o braço direito de Mus'ab. E Mus'ab, ao invés de gritar ou de chorar, imediatamente pegou a bandeira do Islam com seu braço esquerdo, para que a bandeira do Islam ficasse no alto e não caísse. Então Abdullah ibn Kamir cortou o braço esquerdo de Mus'ab. Então Mus'ab segurou a bandeira com seu peito, de modo que a bandeira do Islam seguisse em cima. E ficou a bandeira do Islam em alto, até que no final ele deu um golpe no seu estômago e matou Mus'ab. Então o incrédulo, Abdullah ibn Kamir, começou a gritar: "Eu matei Muhammad, eu matei Muhammad." Ele achava que Mus'ab era Muhammad, o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando os muçulmanos ouviram isso, imediatamente alguns começaram a jogar suas armas desesperados, porque acharam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha morrido. E começaram a correr para a direção de Medina. Alguns diziam: "O que nós vamos fazer aqui depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam?" Outros diziam: "Vamos para Medina proteger Medina antes que eles ataquem ela." Entre os que pensaram isso, Badr e Umar. E outros dos sahabas fugiram. Fugiram para Medina. Enquanto que, na verdade, o profeta sallallahu alaihi wa sallam permanecia no meio do campo de batalha. E junto com ele só tinha 20 companheiros. E entre esses 20 companheiros tinha uma mulher, Umara bin Ka'ab, que a gente vai ver a história dela agora, mais adiante. Então, na verdade, nem todo o exército de Quraysh sabia onde estava o profeta. Alguns achavam que ele tinha morrido. Mas um grupo de kufar, um grupo de incrédulos, começou a atacar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E os 20 sahaba que estavam junto com ele. E esse grupo de incrédulos em volta dos 20 sahaba e profeta ia aumentando cada vez mais. Porque as pessoas começaram a ficar com dúvidas se o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha morrido ou não. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a chamar em voz lá para os sahaba, que estavam voltando para a Medina, aqueles que estavam fugindo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam chamava: "Venham até o mensageiro de Allah, os servos de Allah. Venham até o mensageiro de Allah." E então esses 20 companheiros foram que se aproximaram do profeta e que ficaram protegendo o profeta no meio do campo de batalha. O grupo do exército de Quraysh começou a rodear o profeta. E as flechas todas eram dirigidas na direção do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Até que veio esse companheiro chamado Abu Dulana e abraçou o profeta sallallahu alaihi wa sallam, de modo que as flechas parassem nas suas costas ao invés de alcançar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Olha a que ponto chegava o amor deles pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ou seja, as costas de Abu Dujana, segundo a lata de algum rabo, estavam completamente repletas de flechas, de furos, de buracos, devido às flechas. Mas ele, mesmo assim, se negou a mover desse lugar. Se negou a sair do lugar. Então, olha que ponto eles amaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Olha que ponto eles sacrificavam para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Será que nós estamos dispostos a defender o profeta sallallahu alaihi wa sallam até esse ponto? Eu não estou dizendo que nós devemos lá morrer. Lá morrer da mesma forma. Eu estou dizendo que, na verdade, que a gente acorde para as coisas básicas da religião. Que a gente reze todas as orações. Que a gente obedeça aos ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Que nós, a gente conseguir se sentir responsável pela mensagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Se sentir responsável pelo Islam da mesma forma que os sahabas se sentiam. Além de Abu Dujana, havia outro companheiro, Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd, ele estava com um arco e flecha, estava jogando as flechas com os incrédulos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para ele e disse: "Ó Sa'd, atira as flechas. Por ti sacrificaria minha mãe e meu pai." Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizendo para Sa'd: "Por ti sacrificaria meu pai e minha mãe." Então, geralmente, os companheiros que diziam isso ao profeta. Mas pela primeira vez, o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia: "Sacrificaria meu pai e minha mãe" com relação a algum sahaba, algum companheiro. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse isso para Sa'd, porque Sa'd era destacado na sua função. Por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse isso para ele. Então, quem dera o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dissesse isso para nós? Quem dera nós mexêssemos isso? Então, alguns dos ingratos começaram a se afastar depois que Sa'd começou a jogar flechas. Outro sahaba é Talha ibn Ubaidillah. Talha é um dos 10 que tiveram paraíso prometido e vida. Talha tinha cerca de 28 anos na época da Batalha de Badr, da Batalha de Uhud. E ele, o que ele dizia para o profeta, sallallahu alaihi wasallam? Baixa a sua cabeça, ó profeta, para que flechas não peguem em ti, que seja o meu pescoço ao invés do seu. E uma hora, ele viu que uma flecha vinha na direção do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O que ele fez? Imediatamente ele colocou a sua mão com uma barreira entre o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e as flechas. Até que uma das flechas penetrou na sua mão de um lado até o outro. Então a mão dele ficou completamente paralisada, enquanto ele continuava defendendo o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Outro sahaba, dentre os 20 sahabas que estavam protegendo o profeta, sallallahu alaihi wasallam, era Yazid ibn Sakan. Yazid veio junto com 10 dos Ansar, 10 dos sahaba de Medina, e rodearam o profeta para proteger o profeta, sallallahu alaihi wasallam. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, devido ao ataque dos incrédulos, começou a se sentir sufocado. Então ele disse: quem está disposto a empurrar os incrédulos para longe de mim e ser recompensado com paraíso? Então veio Yazid junto com esses 10 Ansar. E todos acabaram morrendo mártires, como mártires, defendendo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Qual era a idade de Yazid, que é líder desse grupo? Yazid tinha 23 anos nessa época. E estava tanto defendendo o profeta sallallahu alaihi wasallam, que segundo alguns sahabas disseram que era como se ele não quisesse morrer para seguir defendendo o profeta sallallahu alaihi wasallam, até que caiu e morreu mártir. Depois da morte de Yazid, o profeta sallallahu alaihi wasallam limpou o rosto de Yazid da terra e levantou-se para Allah e disse: Ó Allah, te imploro para testemunhar que estou satisfeito com Yazid ibn Sakan. Então, continuou a batalha. E de repente surgiu um homem chamado Ubay ibn Khulaf. Ubay ibn Khulaf era um incrédulo terrível. Uma vez em Meca, ele disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: estou preparando esse cavalo para que eu possa te matar montado nele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para ele e disse: eu é que te matarei, inshallah. E agora, no meio da batalha de Uhud, apareceu Ubay ibn Khulaf, vestindo uma vestimenta toda de ferro, com somente uma abertura nos olhos e na boca, e começou a se aproximar do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ubay começou a gritar: onde está Muhammad? Onde está Muhammad? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam percebeu quem era, percebeu que era Ubay, que era Ubay ibn Khulaf. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam afastou os companheiros dele e pediu que os companheiros dessem para o profeta uma flecha. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou essa flecha, preparou a flecha com toda a força e jogou contra o Ubay. Só que onde pegou a flecha? A flecha pegou o ferro, porque ele estava todo vestido de ferro, exceto um pequeno corte que fez perto da boca de Ubay. Só que por causa desse pequeno corte que fez perto da boca de Ubay, ele saiu gritando no meio do campo de batalha, dizendo: Muhammad me matou, Muhammad me matou. Então alguns incrédulos perguntaram para ele: como o Muhammad te matou se você só está com um pequeno corte perto da boca? Então ele disse: ele havia me dito que ia me matar quando estava em Meca, e hoje eu acredito nele. Então, Ubay ibn Khulaf subiu a montanha gritando: Muhammad me matou, Muhammad me matou, até que ele morreu. Subhanallah, somente pela força da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. O mais valente dos valentes foi uma mulher, Umara. Umara ficou parada junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam e junto com o filho dela. Umara viu que Abdullah ibn Jami', aquele que tinha matado, estava segurando a bandeira dos muçulmanos, viu que Abdullah ibn Jami' começou a se aproximar perto do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ele percebeu que o profeta ainda estava vivo. Se aproximou do profeta para matar o profeta. Quando Umara viu que Abdullah ibn Jami' estava se aproximando do profeta sallallahu alaihi wasallam, saiu correndo, pegou uma espada do chão e ficou parada na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam. E mesmo sem saber lutar, ela ficou com aquela espada na mão. Então, Abdullah não queria matar ela, porque é feio perante os árabes matar uma mulher. Ele queria, na verdade, chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que estava atrás dela, e que estava cometendo um outro incrédulo atrás dela. Quando ele ia para a direita, ela ia para a direita. Quando ele ia para a esquerda, ela ia para a esquerda. Então, Abdullah ficou furioso e deu um golpe nela. E a espada dela voou. A espada que o Mara estava segurando voou. Então ela pensou em fugir. Mas então ela olhou para trás e viu o profeta sallallahu alaihi wasallam estava atrás dela. Então ela resolveu ficar parada, firme no mesmo lugar. Então imagine, se vocês estivessem no lugar do Mara, ficariam firmes ou correriam? Então Abdullah ibn Tamim se enfureceu com o Mara e começou a golpear o ombro dela. Golpear várias vezes. Até que o ombro dela ficou, o osso do ombro dela ficou descoberto. E caiu o osso do ombro dela. Ou seja, caiu o braço dela. E começou a sair uma fonte de sangue. Ela não se mexia do lugar. Continuava firme, protegendo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Até que ele golpeou ela de novo e acabou caindo. Quando ela caiu, ela não tinha morrido ainda. Ela não chegou a morrer. Só que estava saindo muito sangue dela. Do ombro dela. Então o filho dela veio para socorrer ela. E ela só dizia para o filho dela, me deixa aqui e vai até o mensageiro de Allah, vai proteger o mensageiro de Allah. Então, subhanallah, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, olhou para Umara e disse, quem aguentaria o que aguentaste, ó Umara? E ela respondeu, eu aguentarei, aguentarei e aguentarei. Só te peço uma coisa, peço-te a tua companhia no paraíso. Então, Umara pediu para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, somente a companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam no paraíso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para ela. Não só você, ó Umara, mas também tu e toda a tua família. Vocês serão meus companheiros no paraíso. Vocês serão meus companheiros no paraíso. Subhanallah. Será que nós estaríamos dispostos a fazer isso pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Eu não estou falando para que a gente morra. Pelo contrário, que a gente viva pelo Islã. Cumprindo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprindo com as ordens do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, nesse mesmo momento, acontecia uma coisa em Medina, algo importante. O que era? Havia um muçulmano que não havia participado da batalha porque estava viajando. Esse sahaba, o nome dele era Anas ibn Nadir. Anas ibn Nadir. Ele não havia participado da batalha de Badr porque estava viajando. E jurou que Allah subhanahu wa ta'ala lhe desse a oportunidade de participar de outra batalha, mostraria o que ele iria fazer pelo Islã. Irmão, só um minutinho. Desculpa, irmão. Então o que aconteceu? Anas ibn Nadir não tinha participado da batalha de Badr, e nem da batalha de Uhud. Porque ele estava viajando, mas ele estava acabando de chegar em Medina. Quando ele chegou em Medina, ele viu boa parte do exército muçulmano voltando para Medina. Então ele olhou para eles e perguntou, o que houve? Eles responderam, morreu o mensageiro de Allah. Então Anas ibn Nadir olhou para o exército e disse, o que vocês farão depois da morte dele? Vamos voltar para o campo de batalha e vamos morrer pela causa pela qual ele morreu. Ou seja, morrer pelo Islã. Então, por causa de Anas ibn Nadir, um homem, todo o exército voltou para o campo de batalha. Todo o exército muçulmano que estava fugindo para Medina voltou para o campo de batalha. E os sahabas começaram a se reunir em volta do profeta sallallahu alaihi wasallam para proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, veio um outro homem kafir, chamado Abu Amir al-Fasik. Abu Amir al-Fasik, o que fez? Ele cavou um buraco no meio da batalha, no meio do campo de batalha, para que o profeta sallallahu alaihi wasallam caísse nesse buraco enquanto lutava, sem se dar conta. Então, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava lutando, ele, sem se dar conta, acabou caindo dentro desse buraco, feito pelo Abu Amir al-Fasik. Quando ele caiu nesse buraco, ele caiu com o rosto no chão. E quando ele caiu com o rosto no chão, ele quebrou os dois dentes da frente. O profeta sallallahu alaihi wasallam quebrou os dois dentes da frente. E a boca dele ficou cheia de sangue. E quando ele tentou levantar do buraco, veio outro kafir. E esse outro kafir deu um golpe de espada na cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então a proteção que estava na cabeça do profeta, aquela proteção de ferro que estava na cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam, fez pressão contra a cabeça dele, contra a cabeça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, tudo isso passou por causa nossa. Tudo isso por causa da mensagem do Islã. Essa proteção que estava na cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam, do lado do lado do rosto, tem duas partes de ferro que servem para proteger o rosto. Só que esses dois ferros, num golpe da espada, entraram contra o rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os companheiros tentavam tirar aqueles ferros do rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam e não conseguiam. Até que veio Abu Bakr e Ali e tiraram o profeta sallallahu alaihi wasallam daquele buraco. Imaginem, irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 57 anos naquela época. 57 anos aí na batalha de Uhud. E tentaram tirar os ferros e não conseguiam tirar os ferros do rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Até que veio um outro sahaba chamado Abu Ubaidah ibn Jarrah. Um sahaba chamado Abu Ubaidah ibn Jarrah. E disse: juro para você, Abu Bakr, ninguém além de mim tirará os ferros do rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: deite, ó mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam se deitou e Abu Ubaidah arrancou os ferros do rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam com seus dentes, a ponto de quebrarem os dentes de Abu Ubaidah. Os sahab, mais tarde, disseram que não achavam ninguém fosse belo com os dentes quebrados, exceto Abu Ubaidah, que depois de quebrar seus dentes pela causa do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ficou mais belo do que ele era. Então, até que enfim, conseguiram tirar os ferros que tinham entrado contra o rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam. E então o rosto do profeta começou a transbordar sangue. Então veio nesse momento Umar ibn Khattab e disse: ó mensageiro de Allah, faça dua contra eles, faça uma súplica contra eles, contra os incrédulos. Então o mensageiro de Allah disse: ó Umar, eu não fui enviado para amaldiçoar, eu fui enviado com misericórdia. Então levantou as mãos para Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto seu rosto deitava sangue, descia sangue do rosto dele, levantou as mãos e disse: ya Allah, guia meu povo, pois esse é um povo que não sabe o que faz. Irmãos, viram a misericórdia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Ele não lutava para conseguir poder, mas sim para poder passar sua mensagem para a humanidade. Se ele lutasse para espalhar a guerra ou derramar sangue, como alguns ocidentais dizem, jamais seria feito doar a favor dos incrédulos. Jamais ele teria feito doar a favor dos incrédulos. Poderia ter feito doar contra eles. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Então o rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam continuava sangrando, a ponto de que o rosto acabou se modificando depois dessa batalha. O rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam se modificou depois da batalha de Uhud. Então veio Ali ibn Abu Talib e começou a jogar água no rosto do profeta. E cada vez que jogavam água, aumentava o sangue. Então veio Ali com um pano, pegou aquele pano, colocou no fogo, depois colocou no rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam para que o sangue pudesse parar. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Imagina, irmãos, tudo isso o profeta sallallahu alaihi wasallam sofreu para que hoje nós pudéssemos ser muçulmanos e para que hoje nós pudéssemos dizer la ilaha illallah. Vamos ver algumas histórias de alguns mártires que foram martirizados na batalha de Uhud. Algumas histórias. Vejamos a história de Anas ibn Nadir. Vocês lembram quem é Anas ibn Nadir? Anas ibn Nadir é aquele que trouxe todo o exército com ele de Madina. Aquele que não tinha assistido à batalha de Uhud e que trouxe todo o exército de volta para o campo de batalha. O que aconteceu com Anas ibn Nadir? Anas ibn Nadir viu que todo mundo estava indo por uma direção. E ele começou a correr na direção contrária das pessoas. Corria na direção da montanha de Uhud. As pessoas começaram a perguntar para ele: para onde tu estás indo, Anas? Para onde tu está indo? Então Anas respondeu: estou indo para Al-Jannah. Estou indo para o paraíso. O Allah que sinto o cheiro do paraíso vindo da montanha de Uhud. E apontou para a montanha. Mais tarde encontraram Anas ibn Nadir martirizado embaixo da montanha de Uhud, exatamente onde ele tinha apontado. Quando encontraram ele, viram que todo o corpo dele estava ferido, a ponto de não conseguir reconhecer o osso dele. A única que conseguiu reconhecer ele foi a irmã dele. Outro companheiro era Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh era um senhor que era manco. Ele era manco. E tinha 4 filhos. Os filhos disseram para ele: nós vamos para a batalha e tu não precisa ir porque tu és manco. Tu não é obrigado a ir para a batalha. Então ele ficou furioso com isso e foi até o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo que os filhos dele estavam proibindo ele de ir para a batalha. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ó Amr, você não precisa ir porque você é manco. Então ele disse: ó mensageiro de Allah, deixe-me ir para a batalha, pois tenho a esperança de andar com a minha perna manca no paraíso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu e disse: deixe-no ir. Quem sabe Allah subhanahu wa ta'ala conceda martírio pela sua causa. Então, Amr ibn Jamuh foi para a batalha de Uhud. E quando entrou no campo de batalha, começou a dizer: Ya Allah, que maravilha o cheiro do paraíso! Ya Allah, que maravilha o cheiro do paraíso! Então começou a lutar e olhou em direção à Medina e disse: Ya Allah, não permita que eu volte para ela. Não permita que eu volte com vida para Medina. E então lutou até que caiu mártir. E no mesmo momento que ele morreu, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Estou vendo nesse momento Amr ibn Jamuh entrando no paraíso com a sua perna manca. Subhanallah. Outro sahaba, Abdullah ibn Hiram. Abdullah ibn Hiram tinha 9 filhas. E tinha um filho chamado Jabir ibn Abdullah. Então eles fizeram um sorteio, Abdullah ibn Hiram e seu filho Jabir ibn Abdullah, fizeram um sorteio para ver quem é que ia para a batalha e quem ficaria com as 9 meninas. Então Abdullah ibn Hiram foi sorteado para ir para a batalha. Então Jabir ibn Abdullah, filho dele, começou a chorar porque ele queria ser sorteado para a batalha. Então o pai dele olhou para ele e disse: Wallahi, meu filho, se fosse outra coisa aí do paraíso, eu te deixava ir no meu lugar. Mas a Jannah não posso renunciar. O paraíso não posso renunciar. Então Abdullah ibn Hiram foi para a batalha. Lutou e morreu martirizado. Mais tarde, Jabir queria ver o pai dele. Depois da batalha, queria ver o pai dele martirizado. E os sahabas queriam proibir ele de ver o pai dele pelo estado que o pai dele se encontrava. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: deixem ele ver o pai dele. Então o que que Jabir, toda vez que olhava para o pai dele, olhava para o pai dele, o estado que estava o pai dele, e chorava. Olhava e chorava, olhava e chorava. Então o mensageiro de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam disse: ó, meu filho, se você chorar ou não chorar, não impedirá que as asas dos anjos estejam fazendo as sombras sobre o teu pai nesse momento. Então mais tarde disse: ó, Jabir, que as boas novas. Jabir disse: ó, mensageiro de Allah, que boas novas. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: ó, Jabir, Allah subhanahu wa ta'ala não falou com ninguém dos seus servos a não ser por trás de um véu, e acaba de falar com teu pai sem véu algum. Quando teu pai entrou no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: ó, servo meu, peço o que você quiser. Então Abdullah ibn Aram disse: queria voltar para a vida eterna e lutar novamente com teu mensageiro e morrer novamente pela tua causa. Então Allah subhanahu wa ta'ala respondeu para ele: eu escrevi que aqueles que dela saíram não voltarão. Então faça outro pedido. Então ele disse: ó, Allah, divulgue para o povo da vida terrena a minha situação de felicidade agora. Divulga para o povo da vida terrena a minha felicidade que eu estou agora. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo: e não creiais que aqueles que sucumbiram pela causa de Allah sejam mortos. Ao contrário, vivem agraciados ao lado do seu Senhor. Estão jubilosos por tudo quanto Allah lhes concedeu a sua graça. E se regozijam por aqueles que ainda não sucumbiram, porque estes não serão presos do temor, nem se atribularão. Subhanallah. Viram quanto eles amavam a Jannah? O quanto eles amavam o paraíso? Viram o quanto a mensagem é importante? Outro sahaba foi Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh, antes de ir para a batalha, sentou junto com um amigo dele e ambos começaram a fazer dua, começaram a suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala. O amigo de Abdullah disse: eu desejo encontrar amanhã, ou seja, no outro dia da batalha, com um homem dentro dos grédulos que seja muito forte e que eu combata e ele combata até que eu possa matar ele. Então Abdullah ibn Jahsh disse: eu desejo me enfrentar amanhã com um homem dos incrédulos que seja muito forte, que eu combata ele e ele me combata, então eu mate ele. Então me enfrento com outro homem dos incrédulos que seja mais forte ainda, e que eu combata e ele me combata, e que depois ele me mate, e que depois ele me matar, apunhale meu estômago, mutile meu nariz, corte a minha orelha, e eu que eu possa chegar assim, dessa forma, perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia juízo. E Allah subhanahu wa ta'ala me perguntará por que que eu cheguei dessa forma. Então eu responderei: pela tua causa, ó Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala me diga: realmente foi pela minha causa. Então Abdullah ibn Jahsh, mais tarde, foi encontrado no centro da batalha, morto, né, martirizado, apunhalado no seu estômago, com seu nariz mutilado, com a sua orelha cortada, e perto dele estavam os incrédulos mortos. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala tinha concedido o seu pedido exatamente como tinha desejado. Outro sahaba era Sa'd ibn Rabi'a. Sa'd ibn Rabi'a. O profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu para os companheiros procurarem ele. Procuraram Sa'd ibn Rabi'a, onde é que ele estava. Encontraram ele atirado na terra, quase morto, nos últimos momentos da sua vida. Perguntaram para ele como é que ele estava. E ele disse: diga ao mensageiro de Allah, eu estou vendo se o que ele me prometeu é verdade. Ou seja, estava vendo o paraíso. E disse: mande ao mensageiro de Allah, meu salé, e digam a ele que Allah te recompense com a melhor recompensa que ele dará aos seus mensageiros. E disse: mande meu salé aos Ansar, que é o Sahaba de Medina, e digam a eles que eles não terão desculpa se os incrédulos chegarem até o mensageiro de Allah enquanto eles tiverem um olho piscando. Ou seja, enquanto eles tiverem vida, eles não terão desculpa se os incrédulos pegarem o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E da mesma forma, nós, irmãos, nós não teremos desculpa no dia do juízo se a sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam morrer enquanto nós tivermos vida nos nossos corpos. Depois veio o senhor dos mártires, o último dos mártires de Uhud, Hamza ibn Abu Talib, o leão do Islam, Ashad al-Islam, era tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Hamza morreu na área posterior ao Monte de Rumé. Ele não morreu na mesma área dos demais, na área de Uhud. Morreu em outra área próxima ao Monte Rumé, e atrás do campo da batalha. Hamza era o senhor dos mártires. Ele se deu conta que Khalid ibn Walid ia começar a tomar controle do Monte Rumé, onde estavam os muçulmanos. Então Hamza pegou alguns muçulmanos e subiu nessa montanha para tentar devolver a posição estratégica dos muçulmanos. Só que alguns dos incrédulos estavam protegendo essa montanha. E ele começou a lutar ferozmente e rapidamente contra esses incrédulos, porque sabia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava sozinho com 20 pessoas no campo de batalha. Só que o que acontece? Enquanto Hamza estava lutando contra os incrédulos, atrás dele, escondido atrás de algumas rochas, estava o Wahshi. O Wahshi era escravo de Abu Sufyan. Ele havia vindo para a batalha com a única missão de matar Hamza. Hind, que era esposa de Abu Sufyan, prometeu para o Wahshi que se ele matasse Hamza, iria libertar ele. Ele estava e ia libertar ele. Então, o Wahshi queria ser um homem livre e ele era muito bom em lançamento de flechas. Então, quando Hamza ficou de costas para ele, o Wahshi arrumou a flecha e jogou contra Hamza radiallahu anhu. A flecha entrou nas costas de Hamza e saiu pelo seu estômago. Hamza, ao invés de cair imediatamente, imagina uma flecha que entrou pelas costas e saiu pelo estômago, era para ele cair na hora. Ao invés de cair, ele se virou e olhou para o Wahshi e soube quem havia disparado a flecha. E começou a caminhar na direção do Wahshi, olhando diretamente nos olhos do Wahshi, como desafio, sem perder a força. Então o Wahshi conta: pelo medo do olhar de Hamza, não consegui me mexer, não consegui sair do meu lugar. Então, quando Hamza conseguiu chegar perto de Wahshi, a dor por causa da flechada ganhou e ele acabou caindo mártir. E acabou morrendo mártir. Radiallahu anhu. Quando Hamza morreu, Wahshi foi e deu a notícia para Hind, mulher de Abu Sufyan. A mulher de Abu Sufyan se dirigiu até Hamza, pegou uma espada, abriu o ventre de Hamza, tirou para fora o fígado de Hamza e mordeu, comeu o fígado de Hamza, só que ela não conseguiu engolir. Pois como ela poderia ter dentro dela o sangue de Hamza? De forma alguma. Então ela conseguiu engolir o sangue de Hamza. Abu Sufyan, quando viu isso, começou a sorrir. E enquanto isso, veio outro incrédulo, pegou uma espada e encheu a boca de Hamza com empunhaladas. Esse era o tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam, o leão do Islã. Tudo isso para que nós saíssemos muçulmanos hoje. Mas nós não devemos ficar tristes por Hamza. Porque Hamza agora está no Firdaus al-A'la, está na posição mais alta do paraíso. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu Hamza depois da batalha, chorou como nunca havia chorado por qualquer outra pessoa. Chorava tanto e soluçava tanto por Hamza, que era o tio querido dele. Hamza foi enterrado nesse mesmo lugar. Só que o assombroso é que 40 anos depois da morte dele, houve uma inundação em Marina. O Amir, o chefe de Marina daquela época, deu a ordem de transportar todos os corpos do Sahaba que haviam morrido martirizados daquela parte para um outro lugar. Enquanto abriram o túmulo de Hamza, perceberam que o Hamza estava exatamente igual quando ele morreu. As feridas conservavam da mesma forma. O sangue seguia fluindo 40 anos depois, tinha dos mártires. Irmãos, tudo isso por causa da nossa. Tudo isso por causa da mensagem. Imaginem as lágrimas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso para que nós fôssemos muçulmanos hoje. Aqui eu vou passar mais alguns sites com algumas fotos, onde vocês vão poder ver o cemitério dos mártires de Uhud, que fica em frente à montanha. Nesses sites aí vocês vão poder ver. Então, nesse cemitério, onde estão enterrados todos os mártires de Uhud. Tem onde está Hamza ibn Abu Talib, Anas ibn Nadir. Todos os sahabas que morreram em Uhud estão nesse cemitério. Todos aqueles que se sacrificaram pela mensagem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam vinha todos os dias para cumprimentar os mártires de Uhud. Chegava até o local desse cemitério e dizia: que a paz esteja sobre vocês, ó mártires de Uhud. Vocês os precederam e nós os seguiremos. Então, esses mártires são do povo do paraíso. E Monte Uhud é uma montanha do paraíso. Vamos colocar como meta viver pela mensagem. Vamos botar como meta a nossa vida viver pelo Islam. O que, que nós diremos para Mus'ab ibn Umair? Quando eles perguntar o que, que nós fizemos pelo Islam. Aí nós dizemos, não, eu não rezava a oração de Fajr. Não rezava a oração da manhã. Imaginem, Mus'ab ibn Umair dizer, olha meus braços, olha meu corpo, eu dei minha vida para o Islam. Você nem sequer rezou. Subhanallah, irmãos. Esse lugar que vocês estão vendo agora nas fotos, é um pedaço do paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos unir junto com eles no paraíso. Então o profeta, voltando para a batalha, o profeta sallallahu alaihi wa sallam percebeu que deveriam sair do campo de batalha. Então começaram, o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a gritar para os companheiros: na montanha, na montanha! Para que os muçulmanos se refugiassem na montanha. O profeta sallallahu alaihi wa sallam e os companheiros se reuniram na montanha e, se a coragem decidisse seguir os companheiros, teriam que começar uma nova batalha. Porque o local da montanha formava uma proteção ao profeta sallallahu alaihi wa sallam e ao sahaba. Acontece que o sahaba não conseguia subir na montanha. E então o que aconteceu? Talha se abaixou e deu suas costas para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam subisse nas costas dele. Para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam conseguisse subir na montanha. Na montanha se reuniram cerca de 500 a 600 companheiros. Então o Abu Sufyan, que estava parado debaixo da montanha, começou uma guerra verbal contra os muçulmanos. Abu Sufyan ditou: glorificado seja Rubel. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para os companheiros: vocês não vão responder? Os companheiros: o que nós temos, ó mensageiro de Allah? Digam: Allah é altíssimo e eterno. Então todos os sahaba gritaram: Allah é altíssimo e eterno. Então Abu Sufyan disse: nós temos al-Uzza e vocês não têm, ouro ídolo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: vocês não vão responder para ele? Que devemos responder ao mensageiro de Allah? Digam: Allah é o nosso protetor e vocês não têm protetor. Então Abu Sufyan disse: hoje em troca do dia de Badr. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse aos sahaba dizerem: não há comparação. Nossos mortos estão no paraíso, os vossos estão no inferno. Então Abu Sufyan, quando ouviu essas respostas, deu conta que o profeta Abu Bakr e Umar estavam vivos, porque ninguém poderia dar essas respostas além deles. Então Abu Sufyan retrocedeu junto com o exército e voltou para casa. A batalha, na verdade, terminou sem vitória de nenhum dos exércitos. Ficaram na mesma. Os muçulmanos não perderam a batalha, mas também não ganharam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam e os companheiros desceram na montanha, se sentindo muito tristes devido a todos os danos que eles tiveram. Devido que o profeta Salomão também tinha sido golpeado e havia sofrido nessa batalha. Então, um versículo do Corão foi revelado para confortar os muçulmanos e o profeta Salomão. O versículo foi revelado e dizia: não desanimeis, nem vos afligais, porque sempre sereis vitoriosos se fordes fiéis. Então, os companheiros da base ficaram mais tristes ao ouvir que o profeta Salomão não tinha ficado triste. E também pelo dano que desconforto causaram ao profeta. Alguns dos sahabas começaram a se perguntar por que os anjos não desceram na batalha de Uhud, como tinha descido na batalha de Badr. Então Allah subhanahu wa ta'ala respondeu com o seguinte versículo: Allah não o fez como um anúncio para vós, a fim de sossegar vossos corações. Sabei que o socorro só emana de Allah, o poderoso e prudentíssimo. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu para eles que não eram os anjos que traziam a vitória. É Allah subhanahu wa ta'ala que traz a vitória. Se vocês perceberem, o final da sura, metade para o final da sura Al-Imran, família de Imran, é toda com relação à batalha de Uhud, e alivia o coração dos companheiros do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, dando todas as respostas às situações passadas na batalha de Uhud. E aqui, nós aprendemos uma grande lição. Se 40 muçulmanos obedeceram ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, e aconteceu todos esses danos, será que agora a gente se dá conta por que isso tudo está acontecendo hoje na nossa alma? Como poderia ser diferente se uma umma inteira está desobedecendo a Allah, esse mensageiro? Então, depois disso, foi revelado outro versículo. E disse, que Allah subhanahu wa ta'ala disse, pela misericórdia de Allah, fosse gentil para com eles. Porém, tivesses tu sido insociável ou de coração insensível, eles se teriam afastado de ti. Portanto, indulta-os, implora perdão para eles e consulta-os nos assuntos. E quando te decidires, encomenda-te a Allah, porque Allah aprecia aqueles que se encomendam. Então, o que esse versículo disse? Que não importa o que aconteceu. Disse ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que pedisse perdão pelo sahaba e que perdoasse o sahaba. E que além de, mesmo assim, mesmo de todo esse problema dado, devido à opinião do sahaba, lembra da consulta que eles fizeram, e eles resolveram sair para fora de Medina, que mesmo com esse todo esse problema que deu, que continuasse consultando eles no assunto. E consulta os assuntos do momento. Ou seja, continue com a consulta mútua. Isso mostra a importância da consulta do povo, na opinião do povo com relação a qualquer coisa a ser feita. Então o Corão veio para ensinar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e os muçulmanos as suas regras de conduta. E veio também, além de ensinar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, para ensinar os governantes muçulmanos que jamais devem fazer algo sem ter em conta a opinião do povo. Já que o mensageiro de Allah pegou a opinião do povo antes de fazer qualquer coisa na batalha. E Allah subhanahu wa ta'ala disse mais tarde com relação aos companheiros, para ensiná-los o valor do mensageiro de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: Allah agraciou os fiéis a fazer surgir um mensageiro da sua estirpe, que lhes ditou os seus versículos, redimiu-os e lhes ensinou o livro e a prudência, embora antes lhes estivessem em evidente erro. Para aqueles que fugiam da batalha e foram para Medina, Allah subhanahu wa ta'ala disse: aqueles que desertaram no dia do encontro dos dois grupos foram seduzidos por Satanás, pelo que haviam perpetrado. Ou seja, na verdade existiam pecados. Devido aos pecados deles, o Shaitan pode enganá-los e fazê-los fugir da batalha. Continuando o versículo: porém Allah os indultou porque é tolerante e indulgentíssimo. Ou seja, não importa o que aconteceu, Allah subhanahu wa ta'ala perdoou esse sahaba. Inclusive aqueles que haviam fugido. Porém, Allah os imutou. Ou seja, se Allah subhanahu wa ta'ala perdoou, nenhum sahaba poderia falar nada com relação a eles. Então, para encerrar nossa aula, quais são as principais lições que a gente tirou da batalha de Uhud? Primeiro, jamais obedecer as ordens do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Segundo, devemos sacrificar por Allah, pela mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como o companheiro fizer, nos comprometendo com a mensagem no sentido responsável pela mensagem do Islã, tal como eles se sentiram. E terceira lição que a gente tirou é a importância da consulta mútua no Islã, o valor da opinião da maioria no Islã. Na próxima aula, inshallah, a gente vai falar sobre o que aconteceu depois de Uhud. Isso a gente vê na próxima aula, inshallah. Vamos fazer um dua para encerrar a nossa aula. Inshallah, para ti são todos os louvores, preenchendo os céus e a terra, e tudo que há entre eles. Alhamdulillah por teres nos encaminhado até aqui. E não poderíamos nos encaminhar se Allah não tivesse nos encaminhado. Ó Senhor nosso, não desvie nossos corações depois de teres nos iluminado. E agradaria-nos com tua misericórdia, pois és o agraciante. Firma no caminho do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Escreva-nos entre os companheiros do paraíso. Ya Allah, escreva-nos entre os companheiros do paraíso. Ya Allah, perdoa-nos pelos nossos pecados e por nossos excessos. Firma nossos passos e conceda-nos a vitória sobre os incrédulos. Amin, amin, amin. Que a paz e as bênçãos de Allah seja o profeta, sallallahu alaihi wa sallam. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.